Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto e hoje cá estamos em direto e ao vivo. Temos muita coisa para ouvir. Nestes últimos tempos a minha disponibilidade tem sido mais reduzida para poder pensar e planear estas emissões. No entanto, parece que ou por sorte ou porque simplesmente estou a procurar bem, parece que as coisas encaixam bem e há muita coisa a acontecer no mundo da música. Estes senhores que acabamos de ouvir têm ainda uma idade muito tenra e são os Black Midi. Penso que poderia tê-los visto ano passado no Legacy. Tenho ideia que eles foram lá. E consta que os seus espetáculos ao vivo são uma coisa de outro mundo. Fazem um rock muito interessante. Tem alguns, fez-me pensar em alguns projetos que já não ouço há algum tempo e deu-me alguma vontade de ir buscar os The Fall, por exemplo, ou os Wire, alguns nomes mais ligados ao punk, ao post-punk, mas também uma banda incrível, os Dismemberment Plan, que também já passei aqui há vários anos, poderíamos ouvi-los hoje, mas creio que não irá acontecer, fica para a próxima emissão. Mas esta energia, este rock mais experimental é interessante e é neste registro que vamos continuar agora com os Crack Cloud. São também eles britânicos, julgo eu, e o disco este é um EP de 2017, tem o nome de Anchoring Point. A ideia seria ouvirmos algumas coisas mais pesadas por hoje, mas acho que não vai acontecer. Esta canção tem o nome de Philosopher's Calling, e é com ela que vamos ficar. E depois vamos para outros sítios. Estes Black Midi, por acaso, já tinham aqui passado em colaboração com o Damo Suzuki. Fica essa nota. Bom, meu nome é Alexandre Pinto e esta é mais uma emissão da Mosca. Temos muita música de 2019 para ouvir. Entre elas, por exemplo, o novo disco de Flying Lotus. Mas algumas pérolas para irmos buscar. Ficamos com os Crack Cloud e Philosopher's Calling. Espero que gostem, eu volto já de seguida. Sejam uma vez mais bem-vindos à Mosca. Até já. concentration I measure in milligrams. Do it, just do it. Prescription for prudence as an invitation. I quiz you real friendly, but the end you'll feel empty. So let's make you hefty for knowledge. A standard to acknowledge, to recognize contingently. Open on to what you feel, to what you my connection. To object seductively processed. A quiet institution for looting and brooding. Cause the world's never perfect, so lazy as a verdict. The world is allergic, reactive detergent. I am above everything, cause everything is nothing until it means something. So I can keep bumping. You keep me from running all out of ideas. My only real calling, let's call out the sleepers. I don't sleep, I chase it. That dragon, that ringer. Let's fire up a syntax as the candy makes contact. First it goes flop, then my mind goes pop. Then I see the balance of philosophy. Ficamos com a música dos Crack Cloud e é um trabalho de 2017. Já há algum tempo que não ouvíamos aqui uns rocks e isto fez-nos lembrar, por exemplo, de uma banda que os precede e que terá sido certamente uma influência tanto nestes como nos anteriores, quanto mais não seja pelo menos a nível de atitude. E são os Minutemen, que jus ao seu nome, fazem músicas que têm pouco mais de um minuto, ou às vezes apenas um minuto. Nesta tem 1 minuto e 29. Chama-se Pure Joy. We'll be right back. Pronto, ficamos com a breve recordação dos Minutemen, como eles haveria muitos outros que poderíamos recordar. Eu já falei dos Fall, dos Wire, mas ainda em relação a Black Midi, talvez um pouco de Crack Cloud, outros nomes, como por exemplo os Modest Mouse, até talvez fizesse sentido incluí-los nesta grande nuvem de nomes que nos vêm à memória. E é de facto uma ligação ao rock que não tenho tido nos últimos tempos. Ora, vamos deixar também o rock de parte por enquanto para passar ao novo disco de Flying Lotus. Com muita pena minha, ainda não o ouvi. Estou à espera das circunstâncias certas para poder entrar neste disco de 1 hora e 7 minutos, o que finalmente sucede a You're Dead, de 2015, que foi, nesse ano, para mim, o disco mais interessante, e um disco que eu ouvi muitas vezes, e como tal, esperava este trabalho com muita ansiedade. Deste disco, que ainda não ouvi na íntegra, e quando ouço, nem sequer estou muito atento, infelizmente, ao que se passa, escolhi uma Takashi, que talvez tenha sido uma má escolha porque é algo comprida. Então, se calhar, deixámo-la seguir o seu rumo e nós vamos pegar nisto já a seguir. Estamos com um novo trabalho de Flying Lotus e até já. Espero que gostem. Passou rápido este Takashi de Flying Lotus. Ele é especialmente proeminente na fusão, ou pelo menos na área onde o jazz fusão está a evoluir. Não sei se neste disco tem ainda a colaboração de Herbie Hancock, que aconteceu no disco anterior. Mas tem desenvolvido ao longo dos anos uma linguagem muito própria que se acentuou em Your Dead, que está muito longe de, por exemplo, Cosmograma, muito mais eletrónico. E neste disco ainda não tive a devida oportunidade de aferir onde nós estamos realmente. Mas é um disco que tem tudo para ser interessante. Grande parte é por ser um disco de Flying Lotus. Há também um conceito que tem a ver com o fogo. E já agora, recordo, o disco do nome é Flamagra. Saiu este ano, hoje mesmo, sexta-feira. Seguimos com um nome que foi uma descoberta desta semana, Asha Puthley, que é uma cantora indiana, mas que fez carreira nos Estados Unidos, e vou vê-la em breve, em novembro, no The Guess Who. É uma das primeiras confirmações. Ela tem agora, julgo eu, ou 75 ou 79 anos. E este disco, que editou em 1975, é uma absoluta delícia. Chama-se She Loves to Hear the Music e aproxima de uma estética em 1975, aproxima de alguma soul. E é um disco muito, muito interessante para quem gosta de por exemplo, Minnie Riperton. Poderá gostar de Asha Puthley. Fez-me muito lembrar, por exemplo, a Carole King também. E à partida vamos ficar com um par de canções dela. A primeira chama-se You've Been Loud Too Long, da autoria da indiana Asha Puthley. Volto já de seguida. Até já. Too long. são canções maravilhosas e muito bem orquestradas. A primeira que ouvimos tem o nome de You've Been Loud Too Long. E seguimos agora com Night and Day, ainda a música de Asha Puthley. E o disco tem o nome de She Loves to Hear the Music, de 1975. I need you. Todo este disco é belíssimo e tenho a impressão de que encontraríamos coisas do mesmo calibre na muito extensa carreira de Asha Puthley. No entanto, há um registro muito interessante, uma interseção dela muito interessante com um outro músico muito improvável, que é nada mais nada menos do que Ornette Coleman, o vanguardista do jazz que o levou para os territórios de maior liberdade e que em 1962, portanto antes deste disco ter sido editado, lançou o seu Science Fiction. E Asha Puthley, acho que já depois de estar nos Estados Unidos, teve a oportunidade de entrar neste disco, embora o crédito seja pelo menos, enfim, na autoria do disco é toda dada a Ornette Coleman. Imagino que tenha acreditado a Asha Puthley, mas não é, por assim dizer, uma estrita colaboração entre eles os dois. Ela não canta em todas as faixas, mas julgo que aparece nesta All My Life. E é a música de Ornette Coleman com a voz de Asha Puthley. Relembro que Ornette Coleman é um dos grandes nomes do free jazz. Já o ouvimos aqui várias vezes. Temos até um programa dedicado a ele. Não na Mosca, mas na Quintessência. Que é um programa que está morto. Como a mosca. Até já. Waited all my life for you, and now you're here. You never knew me though. I knew you long ago. Your name has been my love. Bye. Ouvimos uma vez mais a voz de Asha Puthley aqui na música de Ornette Coleman. E embora ainda tenhamos mais algumas paragens para fazer nesta emissão, eu não consigo resistir a ficar mais um pouco com Ornette Coleman. Ainda neste disco, Science Fiction, penso que esta será uma faixa mais próxima do que lhe conhecemos. O facto de ouvir voz numa música de Ornette Coleman, pelo menos a mim, faz-me alguma confusão. Não desgosto, mas simplesmente não estou habituado. E espero que não haja voz nesta, mas eu acho que não. Chama-se Civilization Day e ainda deste Science Fiction de 1972. sempre um prazer reouvir Ornette Coleman e é uma pena que não o façamos com mais frequência. Mas deixamos agora a sua música e tenho ainda alguns trunfos para jogar nesta emissão. O primeiro vai ser este, Ayaleu Messfin, cuja naturalidade eu desconheço de momento, mas vou já confirmar. Sei que é um dos músicos que também passará no Legacy para uma atuação especial. Creio que ele não tem atuado nos últimos tempos e é um músico que tem larga carreira editada nos anos 70 e 80. E talvez eu consiga tirar aqui mais algumas informações sobre Ayaleu Messfin. Pois, este disco que estamos a ouvir foi reeditado em 2018, portanto, se calhar grande parte do que eu disse não é correto. Ora, é um músico que esteve ativo na década de 70 na Etiópia, e já ouvimos aqui alguns exemplos da música da Etiópia, e temos tido sempre belíssimas surpresas, mas parece que na final não foi tão ativo quanto isso, mas confirma-se que não esteve ativo nos últimos anos. Bom, passado estes tropeções, vamos ficar com a sua música. É o Edish Neberi, que significará algo como I used to love you. E vamos a isto. Até já. Fashion captain, set this game, sick. Audition up, but I'm touching again. Set as the Yazam coin, and get a yarra. But I'm going to audition up. com isto estamos a breves instantes de chegar ao final da nossa emissão. Recordamos a Yala o Messfin, que passará pelo Legacy Hall a ter lugar na Holanda, creio que entre 7 e 10 de novembro, na cidade de Utrecht. E vamos agora para um alinhamento que não é normal nestas emissões, mas guardamos dois momentos de música pop para o final. Eu acho que o que trocou aqui as voltas foi o rock. Acho que isso vai bem com a identidade do rock, estar a trocar as voltas à mosca. Mas temos disco novo de Kehlani e de um duo britânico que achei muito interessante e que me parece que também gostarão imenso. Mas primeiro ficamos com Kehlani, que na sua pop, bastante convencional, mas ainda assim deliciosa, muito, muito deliciosa, temos o exemplo da sua canção Núnia, com a colaboração de Dom Kennedy. E agora é apressar o passo, porque estamos mesmo a chegar ao fim. Ficamos então com a música de Kehlani. Até já. Why you asking about XYZ? Why you worry about who's fucking me? Who's to the right of my SUV? It's none of your bees. Calling my girls to check where I've been. If you needed to know, I drop a pin. Keeping to yourself really ain't nothing. But you can't let me live. You put on a show, 'cause you don't want the world to know that you lost the girl who got. Kids now, if he's richer than you, slicker than you, his network bigger than you, and his dick game thicker than you, it's on me, not you. Worry about who you go home to, worry about if she gon' leave you, will she find out all that you do? 'Cause you put on a show, 'cause you don't want the world to know. If I saved the phone number, then I did it. Hello? It's hard when the coupe all black. Yeah. Just left Melrose, got it waxed. Now I'm on the other side of the track. If the grass greener, let me know. These thoughts in my head, gotta let them out. I know it's due to the girls I let stick around. My heart on my sleeve, check the tag. It's priceless in that little crisis. Put me on the slight bench, have me switching my plans. Can't worry about the past, seen you out here holding hands. I should've knew that was coming. I know a few that ain't done it. By my lonely when they see me round town. I'm all business, no feelings, not now. But I'm not sure, 'cause you don't want the world to know. Figured out, huh? Foi uma breve passagem pelo disco de Kehlani. Cada vez mais estamos entregues a estes pequenos doces pop. E para o final vamos ainda ao grupo Audiobooks, que lançaram em 2018, no ano passado, um disco que tem o nome de Now in a Minute. E foi difícil escolher uma canção porque são todas bastante distintas e o estilo deles é muito particular. Tanto tentam fazer a música pop mais convencional como se entregam a um storytelling muito curioso. E nem sempre estão na pop, como também dão uns saltos para alguma cacofonia. Ficamos com It Can't Be So Swansea, dos Audiobooks, e talvez tenhamos tempo para uma passagem final por outros sítios. Ficamos com eles por enquanto. Até já. Staring at your muscles, I feel like I'm in Swansea. Your muscles, I feel like I'm in Swansea. That's a pulsar car, pull it, post it, pull it. I got that postcard, post it, pull it, shove it. Foi uma das faixas do disco dos Audiobooks, Now in a Minute. Foi It Can't Be So Swansea. Poderia ter sido qualquer outro, porque é de resto um disco que vale muito, muito a pena, vale a pena descobrir. Sinto que o facto de esta ter tido autotune pesou muito na minha decisão, mas que não é representativa do resto do disco. Mas se de alguma forma ficaram intrigados, bolas, sugiro que ouçam este registro. Ora, vamos avançar para a última faixa desta emissão. Relembro que estiveram na companhia da Mosca com Alexandre Pinto. Temos o blog em ocuprófago.wordpress.com e ainda o Patreon em patreon.com/amosca. E vamos terminar ao som de Chico Buarque, que recebeu esta semana o Prémio Camões. E vamos ouvir Bárbara do seu disco Calabra. Calabar.